Your construction smells of corruption. I manipulate to recreate this air to go around saga. Gotta launder my karma. Vamos lá, pessoal, vocês conhecem mais um Como Que Pode. Esse é o número 9, hoje aqui com o Elon, o Felipe e o Dico. Hello, Clarice. Thank you, Clarice. Thank you. Hello, Clarice. Você assistiu o filme no final de semana, é isso? Eu não, só pra não ser Clarice que nos ouço. Vai lá, Zé Hannibal. Vai lá, Zé Hannibal. Vamos ver se nós vamos pra animar um pouquinho a gravação, vambora. Tá, preparem-se que hoje a Dona Vera tá atacada, vambora. Da hora, hein, tá de TPM a Dona Vera hoje? Não, mas tá afim de fazer barulho. Da hora. Teremos efeitos sonoros hoje, pessoal. Ou isso, então o Dico aparentemente mudo. E vamos para nossos e-mails. Olha lá no céu, é um pássaro! É um avião! Não, é um e-mails. Estamos começando mais uma leitura de e-mails do nosso Como Que Pode. Estou aqui com a presença do Sr. Erlon. Ah, eu tô aqui. Essa presença agraciada do nosso engraçaralho. Engraçaralho, claro, com certeza, muito engraçaralho. Erlon, vamos dar um recadinho para nossos amigos do ZBcast. Você já jogou RPG, Erlon? Eu já, quando eu era mais novo, eu jogava RPG. Eu era sempre o bárbaro. Olha só, eu nunca joguei RPG na minha vida, nem sei como funciona. Eu nunca jogou RPG, então tu não é nerd. Não, cara. Eu nunca vi um RPG na minha frente, cara. Nossa, eu já vi umas duas vezes. Eu até fiz um jogo de RPG. Eu criei mesmo um jogo de RPG. Olha como eu era nerd. Eu criei um jogo, fiz o tabuleiro. Você criou um RPG, cara. Isso é foda o que fazer, realmente. Fiz o tabuleiro, fiz o Diaba 4, criei as regras. E só eu ganhava, sabe? Porque eu tinha feito as regras. Por que será, né? Então ouçam o ZBcast, você que gosta de RPG, você que não gosta, aprende a gostar, né? Claro, é verdade. E vamos para nossos e-mails, Erlon, eu vou ler os primeiros e-mails. Nosso amigo Geyser Soares, ele deve emitir água da boca. O cara saiu pelo outro buraco, a água. Esse cara é uma beleza, essa água debaixo da terra, esse cara. Onde ele é diagramador e mora na Bahia, que azar. Olha, mora na Bahia. O tamanho dessa cidade é bonito, tem cheiro de Freitas. Vai saber onde é isso, cara. Existe isso. Pode ser um programa, não fico devendo nada para um certo podcast que vocês citam nesse último programa, que gosto muito, mais que tenha apresentado uns assuntos bem chatos ultimamente. Por favor. Pois é. Por favor, não deixem o sucesso subir a cabeça de vocês também. Isso é sucesso, cara. A gente é um bando de merda. Peraí, Kajima! Olha só o nariz aqui que eu tô gripado. Kajima! Vai, continua aí. É bem, mas whatever pra isso. Sobre filmes de heróis, gostaria de citar duas produções que estão na agulha também. E queria saber a expectativa de vocês pra esses filmes. Preacher da Vertigo e Lanterna Verde, que até o momento só tem diretor. Sr. Geyser, quando você for citar uma notícia, você visite o multiverso DC em vez do Omelete. Nós não gostamos do Omelete. Ai, tomou. O cara manda um link do Omelete e já toma na cara. Ninguém aqui gosta do Omelete, Sr. Geyser Soares. Então tu que é o cara fodão que sabe todas as notícias, explica aí do filme do Preacher e do Lanterna Verde, do diretor do Cassino Royale. O filme do Preacher ainda é uma possibilidade, não é real. Anteriormente ele ia ser uma série produzida pela HBO, mas vai acabar virando filme mesmo. Provavelmente vai ser bom, a gente espera que seja bom. A HQ dá espaço pra isso, é uma HQ muito séria, a Vertigo produz esse tipo de material. Agora, não tem dado de lançamento, é bem distante ainda. E o Lanterna Verde tá pra começar a produção já esse ano, agora em 2009, provavelmente em abril. A história já vazou na internet, é lógico, com alguns storyboards bem bacanas também. Acho que esse pode ser um filme da DC tão bom quanto Cavaleiro das Trevas. É só ter um pouco de cuidado. Ah, cara, se o Samuel L. Jackson fizer a Lanterna Verde, negão, beleza, aí vai ficar bom. Samuel L. Jackson, que ele é ele e o Rambo, né? Ele e o Rambo, claro. Sensacional. Tirando a dúvida de vocês, lá, ele falou da cidade dele. Opa, Teixeira de Freitas. Deve ser menor que o Acre, o que não quer dizer nada, porque o Acre não existe. Não existe. Não, daí ele ainda diz, ele continua ali, qualquer cidade cenográfica da Globo é maior que isso aqui. Cidade dele. Então, ele não mora na cidade, ele mora na caverna, ele mora dentro de um buraco. Ele fica enterrado no buraco e manda os e-mails de um notebook debaixo do buraco. Ele manda por bomba correio. É, muito bom. E o próximo e-mail é do Asdrubal, que também tem um nome maravilhoso, é Asdrubal. Pessoas que visitam o Comic Pod têm nomes excelentes. É, Asdrubal, 25 anos, Rio de Janeiro. Ele diz, olá galera do Comic Pod, cá estou eu escrevendo novamente para vocês no meu barraco no morro construído totalmente de revistinhas em quadrinhos. Eu moro perto do trailer do Dico. Ele mora perto do trailer do Dico, mas tem uma casa parecida com a tua, pô, feita de revistinha. Já que vocês perguntaram, eu digo, as paredes eu fiz de revista do Homem-Aranha, a cama são algumas pilhas de gibidos do Batman e as dos X-Men estão aqui para reserva para tapar qualquer buraco. Ah, não serve pra nada, porra, as revistas do Batman e dos X-Men. Mas falando sobre o cast, eu acho que quadrinhos no cinema é um tema muito grande e que já foi esgotado. Ao mesmo tempo, era uma coisa sobre a qual vocês teriam que falar mais cedo ou mais tarde, então foi bom passar por isso logo. O Alan Moore falou uma coisa com a qual eu concordo em parte. Ele disse, a principal razão pela qual quadrinhos não funcionam no cinema é que praticamente todo mundo no comando da indústria do cinema é contador. Essa gente sabe somar e equilibrar o livro caixa, mas para qualquer outra coisa são burros, incompetentes e não tem qualquer talento. É, os caras sinceridade são... é uma benção, né? É, os caras são puta zumbi, né? Vão pra lá, faz o bagulho, vão pra casa e dormem. Isso tanto é verdade que produziu abortos como Electra, Mulher Gato, Batman Eternamente, Batman e Robin e outras coisas inomináveis. Por outro lado, é cada vez maior o número de pessoas vendo que não é só uma forma pré-determinada que pode dar dinheiro, que é possível montar bons roteiros baseados em HQs de sucesso. Graças a esses caras fizemos filmes excelentes como Batman, O Cavaleiro das Trevas, Batman Begins, Homem de Ferro, O Incrível Hulk, Homem-Aranha, X-Men e alguns outros. Então é isso, parabéns pelo cast e até mais. Ah, e se vocês precisarem de colaboradores para o site, mande-me um e-mail. Na verdade, senhor Asdrubal, nós não precisamos de colaboradores, precisamos de dinheiro. É, verdade. Podemos passar o número da nossa conta do Como Que Pode e você pode comprar o nosso link de submarino, tá? Vai te cantar com esse link do submarino, porra. O submarino não ajuda nós, porra. É verdade, é verdade. O submarino não gosta da gente. Ninguém gosta da gente. É, igual aqueles caras que botam no site o Mercado Livre e não ganham porra nenhuma pra botar aquele banner lá só pra dizer que são patrocinados pelo Mercado Livre, não ganham nada. Olha, Erlon, me disseram que o Mercado Livre dá dinheiro, hein? Dá 21 centavos por clique, não é? Negócio assim, mas ninguém... É um bom dinheiro. Se a gente ganhar 5 reais em um mês, a gente já toma uma cerveja. É claro. E compra uma revistinha. Dá sebo. É, só no sebo, porque a nova tá cara. É, R$6,90. É nada, tá R$7,50 agora. Jesus amado, tô metendo a faca legal, então. Tá, a crise chegou, cara. Uma crise infinita. Mas então, explicando esse negócio do colaborador, é só mandar um e-mail pra contato@comicpod.com. A gente vai olhar o que você poderia fazer pelo site e a gente te coloca lá, de algum jeito. Não vou fazer teste de sofá, né? Se fosse uma mulher, sim. Se fosse mulher, a gente fazia. É, se fosse mulher, a gente fazia. Você que é mulher e quer participar do Como Que Pode, mande uma foto sua pelada. Ou um vídeo diretamente pelo MSN, adicione aí. Ou passe seu link de vídeo no RedTube. Tem como a gente colocar um vídeo no RedTube? Acho que tem, cara. Porra, então não sei, não posso colocar, não tem vídeo nenhum mesmo. Eu perguntei. Mas beleza, então agora eu vou ler o comentário do cara que também tem um nome bonito, Max do Tartarus. Esse quando era pequenininho ele tinha muita porqueira no dente. Marcos de Tartarus. Que nojento. Muito bom esse podcast. Assunto recorrente em podcast é HQ no cinema. Alguns filmes totalmente excelentes que passam desapercebidos. Marcos da Violência com o Viggo Aragorn Mortensen. Estrada para a Perdição com Tom Náufrago Hanks. Sin City com Bruce Duro de Matar Willis. 300 que nada mais é que um clipezão de música This Is Sparta com o Rodrigo Aix ou Thea Franca Santoro. Essa pessoa gosta de colocar apelidos nos atores, né? É, deve ser o nome desse bonito, Marcos de Tartarus. É Marcos de Tartarus. É verdade. O Hellboy é bom porque é a melhor caracterização de personagens. O cara é um demônio, saca? E sobre minha idade, tenho 25 anos, em quadrinhos já passei por lutas de clones, espinhos quebrados, mortes e renascimentos. Quem é que não passou por isso? Quem lê revista nunca passou por isso? Só ele? É. Será? É. Falem sobre a noite final, mini da liga e a fase terra de ninguém do morcegão. Liga da Justiça Internacional ia ser muito foda. Já pensou a Jax, o marciano, comendo biscoito recheado de chocolate e a fogo falando em português de Portugal? Coisa maravilhosa. Vida longa e próspera pra você. É, cara. Vida longa e próspera pra você também. É, cara, esses filmes aí são legais, mas então, explicando isso que tu falou que dava pra ter colocado mais filmes, a gente fez um podcast mais curto, porque a gente possivelmente quer fazer um projeto juntamente com o Rapadura Cast. Nada é impossível. Sonhar pode ser que um dia aconteça. Então, a gente, se algum dia fizer esse, se alguém tiver o contato deles e puxar um saco e pedir pra eles gravar com a gente, seria uma boa. E a gente falaria desses filmes. Também poderíamos falar do Superman, os três, a trilogia do Homem-Aranha e os filmes que a gente esqueceu, X-Men e tudo mais. Só precisamos do Rapadura Cast. Maurício Saldanha e Jurandir Filho, se estiverem escutando, um abraço. Se estiverem escutando, pelo amor de Deus. Participem, pelo amor de Deus. A gente tá precisando de alguém que entenda do assunto, né? Esse foi o primeiro problema. O segundo problema é que a gente se empolgou no assunto Watchmen. Que não tinha mais fim. Podcast de Watchmen, vocês esperem aí uma semana antes dele sair no cinema, vai sair no podcast lá no site. Exatamente. Mas não era pra nós ser. Nós somos pessoas com muitos contatos, nós vamos ver o filme antes de vocês. Então agora eu tô lendo o último O comentário do Jackson, que não é o Michael. Acho que ficou muito superficial. Vocês falaram um pouco sobre muita coisa e ainda ficou faltando. Seria melhor escolher um filme, trilogia, whatever, e se concentrar nele. Como vocês fizeram com algumas sagas e foram os melhores casts. Sr. Jackson, se você tem alguma reclamação, mande para inferno@comicpod.com. É verdade. Mande lá para inferno@comicpod.com. Lá vai ter um íconezinho de um pênis gigante para você comprar custando R$39,90. Você compra esse pênis de R$39,90 e enfia. Mas eu não vou dizer onde o senhor enfia. Porque não, tô brincando. Calma aí, eu não queria ser estúpido. Mas então, como eu já falei no e-mail anterior, a gente vai fazer possivelmente um podcast com os caras do Rapadura Cast, então por isso a gente não fez uma coisa tão complexa com tantos filmes assim. Hoje estou mais sério, vocês perceberam na leitura de e-mails? Você está errado com você, Arne. Eu estou, não é assim. Estou diferente, eu não sou o Elon de todos os outros leitores de e-mails e do podcast. É porque o Felipe, né? O Felipe é um cara sério, então não gosto de ficar fazendo piadinhas na frente de uma pessoa mais velha e mais séria, entendeu? Um abraço a todo mundo, visitem o comicpod.com e mandem e-mails para contato@comicpod.com. É isso aí, um abraço. Até mais, um abraço. Ouçam aí o podcast, ficou muito bom. Ficou nada, fica aqui no vídeo. Voltando aos e-mails, né? Hoje a gente vai discutir sobre uma saga de novo. Faz bastante tempo que a gente não discute sobre uma saga, que é Superman Last Son, o último filme. Isso, meu querido. Superman Last Son, primeiro arco do Super-Homem aí, foi escrito pelo diretor Richard Donner, que dirigiu o primeiro filme do Homem de Aço em 79, ou 78, não me lembro, mas não faz diferença. Essa foi a primeira investida dele nos quadrinhos, em parceria com o Geoff Johns, um autor que a gente já falou bastante aqui no Comic Pod Lanterna Verde. E a ideia dessa união do Jones e do Richard Donner era trazer um sangue novo pra mitologia do Superman, que já tá tão desgastada, puxando alguma coisa referente aos filmes ao filme que o Donner fez, né, na década de 70, um pouco também do segundo filme que ele começou a fazer, mas não terminou, acabou ficando enquanto diretor porque ele brigou com a Warner, não sei o que. A gente pode começar o cast falando disso. O Jones e o Donner têm uma história em comum. Há muitos anos atrás, antes do Jones escrever quadrinhos, ele era assistente do Richard Donner em cinema e tal, ele era meio que um secretário do Richard Donner. Então eles já vêm de uma amizade de longa data aí. Acharam que esse era o momento de fazer essa parceria, porque o Superman estava realmente precisando de alguma coisa nova, né? Já quase alcançando aí 70 anos de mitologia na época que eles começaram a escrever essa série. Depois de tanto tempo, alguma coisa precisava acontecer de diferente na história dos super-homens. Vale, assim, ressaltar que a retomada das histórias boas na mitologia do Superman se marca a partir da Last Son, né? Que a partir da Last Son, a Action Comics vem com uma série de sagas muito boas que estão se estendendo até hoje. Há uma atrás da outra, bem escrita, bem desenhada e, por que não dizer, histórica, que se mantém até hoje. É verdade. Eles fazem até a coisa de um jeito bem cinematográfico, né? Se você pegar as primeiras páginas de cada saga... Parece storyboard. É, também, mas os créditos, eles são com as mesmas letras dos créditos do filme do Super-Homem. Assim. É, isso foi muito legal, cara. Eles querem dar o aspecto de uma coisa bem cinematográfica pra quem vai ler. Pra também também bater aquela nostalgia e o pessoal se sentir atraído pela revista também, né? A Lessan, ela teve um problema muito sério nos Estados Unidos, que ela sofreu vários atrasos, principalmente por causa da agenda do Richard Donner e do Kubert, que eu não lembro se é o Adam Kubert ou o Andy Kubert que desenhou. Que é o Kubert. É o Kubert. Não, por via das dúvidas, foi o Joe Kubert, que é pai dos dois. Ela sofreu um atraso muito maior do que as pessoas até se habituaram nos quadrinhos, infelizmente. Principalmente o último capítulo demorou meses pra sair após os anteriores. Foi enjoado. É, pois é. Mas a Panini, ela fez uma jogada fantástica. Quando a DC anunciou que o último capítulo ia sair, foi aí que eles começaram a publicar no Brasil. Então aqui no Brasil não teve atraso nenhum, foi direto. Foi o Adam Kubert que escreveu. Ah, tá. Ele fez as capas também, né? É. Beleza, beleza. Então tá aí o Adam Kubert. Fez desenho, as capas de todas as edições, se não me engano são 5 edições, né, que fazem parte da história, mais um especial, que é o Action Comics anual, e um capítulo à parte escrito pelo Dwayne McDuff, desenhado pelo Renato Guedes, brasileiro. Exato. Que eu imagino que seja, lembrando das capas de cada edição agora, assim, todas elas de alguma forma me fazem lembrar dos dois primeiros filmes do Superman, que tem a Zona Fantasma, tem o General Zod e tal, não sei, eu acho que de alguma forma eles quiseram relembrar isso, sei lá. Ou eu tô viajando pra caralho. Brainiac. It's time to log off. Antes de começar em si sobre a série, eu vou ler aqui rapidamente a ficha técnica, né? Superman, Last Son, ou aqui no Brasil, O Último Filho, foi uma saga que ocorreu dentro da revista Action Comics, entre a edição 844 até a edição 850, sendo que é um spin-off, não, né? Faz parte da saga, só que foi outra revista, que saiu na Action Comics anual, se não me engano foi a 10. Isso, Action Comics 10, essa eu tenho certeza. Ano de lançamento 2003, saiu pela DC Comics. Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito, antes da gente começar a falar da história, que eu gosto muito em todos os capítulos, é a colorização do Dave Stewart, que ele já tá trabalhando na DC faz um bom tempo. Meu, as cores desse cara são muito boas. Ele manda bem, né? Faz uma coisa tão viva, né, cara? Ele foi o mesmo que coloriu a saga de Superman e Legião? Cara, eu tô com a revista do meu lado, deixa eu confirmar, peraí. Ah, tu tem todas as revistas do teu lado, porra. Quer dizer, no computador, né? Não, não é não. Essa eu tenho na gaveta, peraí. Na gaveta? Ele deve ter uma gaveta daqueles baús gigantes de 3 metros de altura. Gaveta. Deve ser que nem aquelas salas do riquinho, que ele abre a porta assim e tem um montão de negócio. Ó, tá aqui. Superman, número 75, da Panini. Vejamos. Geoff Johns, roteiro. Gary Frank, desenhos. Não, não foi o Dave Stewart. Foi o Dave McCaig que fez. Ah, foi quase. É, foi mas, quase. Mas também mandou muito bem, né? Essa saga da Legião é fantástica. O Dave Stewart, ele coloriu depois do Último Filho, ele fez aquela saga do Bizarro, você leu? Sei, eu não li, mas eu sei muito bem qual é. Ah, aquela que o Eric Power desenhou, o cara fez, faz algum. Exato. Esse cara é muito bom, cara. Ele mandou bem. Também é uma leitura que nós do Comic Pod recomendamos. É, se você não leu, procure nos sebos as edições anteriores de Superman da Panini. Talvez futuramente a gente fale do Bizarro por aqui. Pô, essas sagas do Action Comics, elas vão render um podcast só porque elas merecem. É, merece, merece. É um puta trampo, cara. Geoff Johns tá fazendo acreditar que o Superman voa de verdade. Então vamos lá começar a falar dessa porra aí. A princípio ela começa com um foguete, que é uma espécie de disco voador, né? Isso. Caindo em Metrópolis. Só que é até normal. Que conveniente, né? Só que é até normal, até que o Superman, quando ele vai ver o que tem no disco voador, ele vê um garoto. Aí a Jessa faz. Primeira pergunta que vocês fazem. Novo Superboy? Primeira pergunta que eu faço é o bebê gigante do Chapolin Colorado que tá fazendo. Já se foi o disco voador! Ao contrário, já chegou o disco voador! É nada, já se foi o disco voador! Não, já chegou! Já se foi o disco voador! Não! Já se foi! Já chegou! Já se foi! Já chegou! É o filho do Diabolinho. Diabolinho. Brainiac. It's time to log off. Porque na verdade a intenção da dupla quando escreveu essa história era justamente pegar quem não conhecia. Porque quem conhecia, lógico, já sabia que ia ter alguma coisa a ver com cripto, mas quem não conhece pode entrar numa certa coisa. Então, esse primeiro capítulo ele é bem apresentativo, não dá grandes revelações, mas ele inicia uma série de perguntas que vão ser reveladas até o final do arco. Então, se não tem uma história que te encha o saco ou que pareça muito chata, e ao mesmo tempo ela também já não sai dizendo o que precisa em um capítulo só. Ela consegue se manter em todos os capítulos, te dando aquela história de dar a pedra e esconder a mão, né? Foi o que eles fizeram com cada uma das edições dessa história. Então aqui a gente vê esse bebê caindo, esse garoto. A princípio, dá pra imaginar que é um novo Superman chegando na Terra, até porque a cena é muito parecida. A tecnologia da nave é semelhante à tecnologia kryptoniana, tem alguma coisa a ver? Não, a primeira coisa que eu pensei foi: ah, que bom, voltou o Superboy. A primeira coisa que eu pensei foi: ah, que merda, voltou o Superboy. Viado. E eu pensei, ah, quem é o Superboy? Não, brincadeira, Superboy. Só que a diferença entre uma nave cair no meio do deserto do Kansas, em Smallville, e cair numa cidade de tecnologia futurística como Metrópolis, é que obviamente ela vai atrair a atenção da lei das forças armadas, especializadas em tecnologia alienígena e o caramba. E o MIB. E o MIB. Foi estudar um ET de três olhos e uma barbatana. Aí chamou o cachorro lá que fala pra analisar o cara. Who let the dogs out? Hose, hose, hose. Who let the dogs out? Que porra, cara. Uma barata espacial. O Superman, ele tem chance de manter algum contato com esse garoto, porque ele tá sendo, sofrendo. Eu não diria sofrendo experiências. As pessoas estão, pelo menos, querendo saber de onde vem. E o Superman descobre que esse garoto fala kryptoniano. E é aí que ele acha que esse garoto pode ter uma conexão com o passado dele, pode trazer novas informações. Aquela história, né, que ele sempre engana o Superman. Tipo, ah, Krypton não explodiu. E aí ele fica todo, como assim? Não explodiu? Ele sempre cai na piada. Acho que ele é mais tosco com uma criança de 13 anos, cara. Isso, pra quem... Sério. eu entendi essa piada. Sabe, ele é foda. Kajima... Eu acho que pra quem assiste Lost vai assemelhar o Super-Homem muito ao Sr. Locke, porque o Sr. Locke ele sempre cai nas mentiras que as pessoas contam na ilha, né? Já viu aquelas mensagens que deixam no Orkut? Clique aqui pra ver o cartão que eu deixei pra você. O Super-Homem sempre clica. A gente sempre clica naquela porra lá, a gente fica assim, ó, será que a gente vai clicar? A gente não, cara, nunca clica. Não me inclua nessa, cara. Eu também não cliquei, mas dá uma vontade de clicar, sabe? Sabendo que é vírus, o nego sabe que é vírus, dá vontade de clicar, sabe? Parece lá a mina, clique aqui no Zilki Trekati. É bem por aí. Brainiac. It's time to log off. É o seguinte, o Superman ele não quer deixar que essas pessoas façam experiências no garoto, ele não quer que o garoto sofra, mas ao mesmo tempo ele não consegue se conter, precisa saber que porra está acontecendo, porque tem um kryptoniano na Terra, um moleque, como que esse moleque nasceu, se Krypton explodiu logo que o Superman saiu de lá, ainda um bebezinho. E essas obviamente também são as perguntas que os fãs se fazem, é aí que eles conseguem fazer essa conexão do personagem, da dúvida do personagem com a dúvida do leitor, né? É, isso que eu falo, por isso que eu acho que ele é viado, que poxa, que o moleque chega, aí vem as autoridades e as autoridades recolhem ele, né, pra uma espécie de... Medida de segurança, vai. É. Na real, ele mesmo base, leva o moleque pra eles, né? Uma base militar. Sei lá, ele dá uma loucura de viado, ele corre atrás da criança. Ele não, porque é meu conterrâneo e blá, blá, blá. E sai invadindo tudo, quebrando a porra toda. Aí vai lá, pega o moleque e leva pra casa. Isso. A gente vai voltar naquela velha história do que foi falado várias vezes durante o Como Que Pode do Lanterna Verde, que é aquela coisa do americano ver tudo no preto e no branco, certo e errado. Então eles julgam que o Superman fazendo isso, ele está fazendo certo, não importa as consequências. E a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim mesmo. Então, esse primeiro capítulo interrompe aí. A gente tem o primeiro interlúdio da história, que vem com o Action Comics Anual 10. Exato. Que também saiu na revista do Superman número 64, onde a saga começou. Ela saiu, como ela é uma revista que tem o dobro de páginas de uma revista americana normal, metade dela saiu na Superman 64 e metade na 1985, que são respectivamente, se eu não me engano, fevereiro e março de 2008, ou março e abril, uma coisa assim. Então, em Action Comics Anual 10, novamente, Geoff Johns e Richard Donner se unem para contar pequenas historinhas da mitologia do Superman, dando a entender que o Superman vai passar novamente por uma revolução, mas diferente das várias que já ocorreram no passado, essa não vai apagar nada que já existiu, ela só vai reciclar algumas ideias e adaptar elas para o mundo atual sem ninguém perder nada, assim, só acrescentando. Fazer como o Jones fez na mitologia da Lanterna Verde, ele não tira, ele só adiciona. Isso. Ou então mudando o ângulo de visão, fazendo de uma maneira que tudo que já foi escrito continue lá, só que esteja melhor adaptável, às vezes até mais limpo para as pessoas entenderem. Isso, exatamente isso que eles fizeram com essas histórias. Então eles colocam o Lex Luthor, que até então, desde a origem do John Byrne de 86, era aquele milionário que tinha serviço sujo. Fanfarrão. Ele voltou a ser aquele cientista maluco da Era de Prata dos quadrinhos. Então a gente vê o primeiro capítulo dessa revista, que é As Muitas Mortes do Superman, o Lex Luthor imaginando as várias maneiras em que ele poderia, né, dilacerar o Superman. Cara, é muito maneiro isso, cara. É bom essa história. É muito legal. Depois a gente vê o Mon-El, que já foi um integrante da Legião dos Super-Heróis, como que ele é ligado ao Kal-El e a Krypton, por que eles são ligados, por que ele tá voltando agora, depois de tanto tempo desaparecido. A gente volta... Ele foi parar na Zona Fantasma, né? Isso é revelado nessa edição, né? Ele, tá. Ele tem que ir pra Zona Fantasma pra salvar o Superman, porque o Superman, se eu não me engano, faz muito tempo que eu li essa história, mas eu acho que eu lembro alguma coisa. O Superman tinha sido atacado, né, por Kryptonita, e o Mon-El, pra salvar ele, tinha que usar chumbo, porque a Kryptonita, o chumbo, ele impede a penetração do Kryptonita na pele, né, uma coisa assim. É. Só que o chumbo, ao mesmo tempo, era mortal pro Mon-El. E aí, pra não morrer, ele foi pra Zona Fantasma, onde o tempo não passa, e o organismo dele não ia se movimentar, né, não ia absorver. Esse bagulho mesmo. Depois a gente, então, né, mais um personagem aí da Era de Prata, que foi reinserido na cronologia atual. Depois a gente tem Mistério sobre o Céu Azul, que é uma história bem pequena, de duas páginas só, que foi desenhado pelo Joe Kubert, que é o pai dos irmãos Kubert aí, que traz de volta um mundo bizarro, que não era visto desde 1950 e pouco, se não me engano. Foi criado pra uma única edição, onde o Superman vai pro mundo bizarro, ele conhece o bizarro lá e o bizarro morre lá. Quer dizer, a gente viu o bizarro tantas vezes aí em outras histórias, em desenho animado, mas o bizarro original, ele nasceu, viveu e morreu numa única edição da Era de Prata. Então eles estão trazendo... Bizarro, pra quem não sabe, é aquele super-homem malucão lá, zumbi. Isso, é esse mesmo. Bizarro vai atacar. Bizarro fala tchau. Look at me, me and Bizarro, me great big dummy. Bizarro odeia Comic Pod. É, esse Comic mesmo. Pod. Esse mesmo. Então eles voltaram com o vilão do... Eles voltaram com o mundo bizarro, que é um mundo quadrado, igual a bola quadrada do Kiko. Caraca, a Terra é quadrada, a cara do pessoal é quadrada, até a Lua é quadrada. Até a Lua é quadrada. Cara, isso em Super Amigos era a coisa mais tosca do mundo. Eu gostava de Super Amigos quando era pequeno, cara. Depois que eu tentei assistir de novo, eu queria morrer, cara. Normal. Pequeno, mas tu ainda é pequeno. Tamanho... Um anão. Zoa. Vai querer me zoar, ó. Só porque eu sou baixinho e careca. Vai lá, anão careca. Vai lá, Zagal. Filho da p... Aí, dentro dessas histórias, ainda tem uma que é chamada As Formas da Kryptonita, que vai definindo exatamente quais são as kryptonitas que existem hoje em dia. Sim, mais uma vez, uma volta da Era de Prata pro mundo atual, né, pra cronologia atual, que na Era de Prata existiam tantas kryptonitas quanto existem cores no arco-íris. Cara, era escroto, era tosco. Já vi uma matéria na Wizard contando. Uhum. Aí tinha kryptonita pra matar planta kryptoniana. Sim, exatamente. Aí, depois dessa pequena história, ficou definido que as kryptonitas são as seguintes. Isso. A verde, que é a mais comum, que ela drena os poderes do Superman e do... Ah, de qualquer kryptoniano que tiver na Terra, né? Exato, kryptoniana. A vermelha, ele fica meio descontrolado, a personalidade dele muda, né? É, no Smallville, o vermelho deixa ele um piscateiro. Não, no Smallville até que a maneira vermelha. Me diverti. ele pega a mulherada. A azul, ela só funciona no bizarro. Ela faz a mesma coisa que a verde, só que no bizarro. E temos a dourada, que é a mais sinistra, que ela é aquela que tira os poderes de um kryptoniano pra sempre, né? E a gente vê que o Lex Luthor, ele teve contato com todas essas kryptonitas nas pesquisas dele. E o filho da mãe quer colocar todas elas dentro do Metalo. O Metalo, pra quem não sabe, é um vilão do universo do Superman que é movido a kryptonita. Ele é um vilão legal que não é bem utilizado. Pois é, é verdade, infelizmente. Não tem a kryptonita rosa que transforma o Superman em gay. Essa tinha antigamente. Eu já li uma revista que tinha essa, uma Supergirl, que ela ia pôr uma realidade alternativa. Mas aí. Mas era que esse o que acontecia? Então. Não, ele não virava gay, porque no Smallville ele já é viado. Ah, é lembrado. O Clodovil, pra quem não sabe, era kryptoniano também. Ele era o kryptoniano bizarro. Ele já nasceu viado e vai morrer por purpurina. E depois, mais uma história, que são os 10 mais procurados do Super-Homem e os criminosos de Krypton, que reintroduzem os vilões mais conhecidos do universo Superman e traz finalmente o General Zod em sua forma original, como ele foi criado, concebido pelo Richard Donner pro filme. Mas acho que antes disso não tem aquele que mostra o Superman, como ele construiu aquele lugar onde ele mora, então, o pai dele. Ah, é, mas... tem um Segredos tem da Fortaleza da Solidão. Isso, bem lembrado. Tem a história que conta aquele uma espécie de zoológico de museu do Superman. É um mapa da Fortaleza da Solidão, né? É um mapa. Ela mostra tudo que tem lá dentro. Raças extintas de planetas que já se foram, tecnologia que sobrou de Krypton, as estátuas do pai dele, pra ele se lembrar. Os animais, né? Isso. E os cristalzinhos. Isso. Isso aí aparece na Liga da Justiça que passa no SBT. Isso, exatamente. Isso também tava presente no filme de 80. Até que tem aquela estátua do pai e da mãe dele segurando um globo, assim. Isso, exatamente. A do filme não é tão detalhado assim. Né? Ela mostra mais a parte dos cristais e do conhecimento que foi gravado ali dentro. O que é uma coisa absurda, né? Como é que a pessoa gravou tanta coisa num cristal, né? Tudo bem? Ah, mas é tecnologia kryptoniana, rapaz. O cristal lá é um pendrive de 90 GB. Eu acho que é muito mais, é um 90 tera, cara. É, o cristal é 90 tera. Só que ele é mental, a pessoa visualiza ele na mente, não precisa colocar no computador. Eu acho interessante como tanta coisa foi prevista, né? Pra quando você chegar aos seus 11 anos, você terá hormônios pulando e vai bater uma punheta. Né? O Jor-El preveu tudo, cara. O que você tá falando, cara? Você pode ver, cara, tudo que ele pergunta pro Jor-El tem resposta, é um absurdo. Ah, tá. Não, é aquele negócio, né? Inteligência artificial. Sim, claro. É o Google do Superman. É o Google do Superman, cara. É o Google, rapaz. Google kryptoniano. O Google dominou Krypton e explodiu. Agora eles vão explodir a Terra. Isso é perigoso mesmo, cara. E antes dessa, os 10 mais procurados do Superman, também tem aquelas criminosos de Krypton, né? Que mostra os carinha que vem pra Terra. Isso, como eu tava dizendo, eles trazem os 3 personagens do filme do Super-Homem, né? Os 3 vilões. General Zod, a Ursa e o Non. Que eu não lembro se eles... Que, com exceção do Zod, eu não lembro se os outros dois tinham esse nome no filme também, mas... Tinham, e a aparência também tá idêntica. É mesmo? Então, se você está dizendo, eu acredito em sua palavra. Aí tem... Essa é o do criminosos de Krypton. Tem um dos 10 mais procurados, que mostram os principais vilões, né, do Superman. Que são esses 3, o Brainiac, o Lex, o Bizarro, o Parasita, o Metalo, o Homem dos Brinquedos e o Mr. Misplique. Esse é o Misplique, cara. É um absurdo. O Misplique, ele não é um vilão. Ele é uma gente boa. Pô, cara, ele é maneiro pra caralho. Ele é, eu tomaria uma cerveja. Mas agora me explica uma coisa. Ele não tinha morrido antes da Crise Infinita? Quem tinha morrido? O Sr. Misplique? É, ele tinha morrido, desaparecido, um bagulho desse. Não, cara. Inclusive, ele aparece numa história do Superman, pouquinho antes da Crise Infinita, ele aparece pro Superman, mostrando como seria a vida dele e da Lois se eles tivessem um filho de verdade. Então, é nessa que no final dá a entender que ele morreu, que ele sumiu. Não, logo. Não, ele voltou pra dimensão dele, só isso. Que ele até fala que ele tava meio doente, e o escambau. Ah, cara, o Sr. Misplique, ele é Deus, ele pisa, ele estala o dedo e tá curado. Então tá, né? Inclusive, eu acho que dentro daquela máquina dos desejos da crise final, eu acho que era ele que tava lá dentro. Não duvidaria não, hein? Superman falou, conserta a Terra aí, mas deixa o Batman no passado e mata o Gavião Negro. Ele piscou o olho e fez tudo. Se você ainda não leu a crise final, ignore essa parte. Se você leu, sabe muito bem do que eu estou falando. Brainiac. It's time to log off. Agora a gente vai pra parte 3. Que consiste no capítulo 2, né? Que foi na Action Comics 845 e na Superman 65 no Brasil. Aí, continuando na cronologia, né? Que aí, da última vez, o Superman tinha invadido lá a base militar e tinha roubado o moleque, né? Na verdade, ele rouba o moleque quando eles estão transferindo ele, né? Pra aquela outra base, que aí ele quebra aquele carro forte e tudo mais e leva o moleque lá pros pais velhinhos dele. Pergunta: ah, o moleque cai num avião na Terra. É, você vê quem tem super força e o que vocês fazem? Aí acaba a edição me perguntando isso. É, basicamente o Clark precisa que papai e mamãe deem uma ajudinha pra ele, pra cuidar da criança. Isso. Mas é óbvio que eles não vão ajudar porque o Superman fez alguma coisa que não precisava ter feito. Pelo que eu me lembro, o Steel lá, ele fica pressionando o Super-Homem pra devolver o moleque, né? Quem? O Sarge Steel lá, o cara que é chefe da parada da militar. Então ele se depara com a situação de ter que devolver a criança, né? Vai ter escapatória. Só que, porra, já virou notícia, né, cara? Uma nave cai no meio de Metrópolis, virou notícia no mundo inteiro. Então, o Lex Luthor, com seus soldados... É que é negócio, né, cara? Estados Unidos é o mundo, né, cara? Quando eu falo mundo, você entende aquele paizinho de merda. Tem tanto lugar pra cair uma nave, tem que cair logo nos Estados Unidos, onde o Superman tá ainda, né? Pois é. Ah, claro. Não, mas aí, no caso, foi estratégia do Taracatica, que eu não vou falar agora. Pra não... Do Caracatica? Do Taracatica, do Taracatica. Tica, tica. É falando que o Dico tenta roubar as frases dessa, que não consegue falar que nem o Erlon, cara. Ela não tem sotaque de falar que Bom, basicamente a história se desenrola no questionamento de manter a criança com eles. Da Lois ainda tá querendo um filho e tal, mas achar que eles não podem ser os pais de uma criança com esses poderes. Mas a parada aí, a grande revelação, é que no final o General Zod e Ursa Noon estão de volta à Terra, exatamente como aconteceu em Superman 2. A aventura continua de 1980 ou 81, não me lembro. E aí esses três filhos da puta vieram para a Terra. Um desses caras, o Noon, se não me engano, até fala que ele era amigo do pai do Superman, não era do Jor-El. Isso, exatamente. A gente já descobriu isso, né? Na história que conta o passado deles em Action Comics Anual, que mostra o Noon, ele era um cientista inteligentíssimo do nível do Jor-El, que ajudava ele nas pesquisas, e assim como ele percebeu que Krypton ia implodir pouco tempo por causa da radiação do Sol Vermelho, mas o conselho científico não acreditou neles, sei lá, fez uma lavagem cerebral, ele virou o Solomon Grundy. Virou o Solomon Grundy. Hulk, né, cara? Isso. Não, ele virou o Solomon Grundy, não gosta do Hulk. O Hulk é verde, coisa verde é ruim, eu odeio alface. Nossa. E esses três caras já foram presos na Zona Fantasma, né? Eles estavam lá na Zona Fantasma até agora. Até que quando eles saem do... chegam na Terra, o Super-Homem identifica eles por causa que eles estavam com roupa de presos, né? Isso. Por causa dessa notícia aí do moleque, o Lex Luthor fica interessado e manda o Bizarro pra distrair o Superman enquanto ele tenta capturar o garoto. Isso, então... o mais engraçado é que o Lex Luthor fala, pegue o Superboy, né? Ele já pressupõe que seja um Superboy, né? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser, no sentido técnico da coisa, não deixa de ser. Então vamos dar uma acelerada aqui. A partir do capítulo 3, ou parte 4 do Último Filho, a gente tem dois fronts de narração. Um é o front do Super-Homem, que vai até a Fortaleza Solidão e conversa com a inteligência artificial do Jor-El pra querer saber quem é essa porra desse moleque. E o Jor-El sabe menos ainda. Primeira vez que eu vejo o Jor-El, não sabe responder alguma coisa. É a mesma coisa, pô. Sempre que tu coloca alguma coisa no Google, ele responde, né? Imagina. Tu joga um bagulho lá e ele fala, não sei. Porra, cara, dá merda. Isso é assustador. Procura lá por Dico de Jirajá, vai dizer que não sabe. Se bobear, tem mais coisas do que Kajima Kuma. Ah, vamos ver. Se procurar Kajima, você vai achar um site de gay. Não, é uma empresa de construção. Olha só, empresa de pedreiro. Tá aqui, pariu. Só podia ser o Kajima. Brainiac. It's time to log off. Então, no segundo front, a gente tem o Zod e a Ursa Noon chegando na Terra, e o primeiro lugar que eles vão, por incrível que pareça, não é Metrópolis. Eles vão pra Fortaleza da Solidão e vão querer saber que porra o Superman faz aqui na Terra. Um pouco eles já sabiam, obviamente, por causa por estarem vivos de forma inerte na Zona Fantasma, mas o conhecimento da Fortaleza da Solidão que o General Zod precisa pra poder, vamos dizer assim, estar armado contra o Super-Homem, né, quando for enfrentado. E o foda é que ele chegar na Fortaleza e vai quebrar todos os cristalzinhos, né? Depois que ele faz uma pergunta sobre quem ele é. É, mano, sacanagem. Já chega como? Destruindo os pendrives. Porra. Porra, sacanagem foda. Isso. Pendrive custa não, barato. E pior que ele liga lá o... Ele liga lá... Ele liga o foda-se, né? O holograma lá e o carinha fala como se fosse o Jor-El que tivesse falando com ele. É, pra você ver que a inteligência artificial é bem artificial mesmo, né? Ele ligou o foda-se, foi foda. Então, depois dessas paradas reveladas, a gente tem o que todo mundo quer ver, que é porradaria. O General Zod vai pro planeta diário, pega Clark Kent pelo colarinho de repórter e quer porque quer recuperar o moleque. Tá na hora do pau. Não, e é impressionante como nessa parte ninguém percebe que o Clark é o Superman, né, cara? Que ele já sai rasgando, já vê a roupa de Superman ali. Não, não. Se o Clark aparecer no planeta diário vestido de Superman, vão achar que ele tá fantasiado. Ele não é o Super-Homem. A genuinidade das pessoas é foda. O cara só penteou o cabelo e colocou com óculos, né? A Luz até faz uma piada com isso, né? Ela fala assim, vamos deixar ele escondido como? Vamos dar um óculos pra ele? Pode crer, ela fala isso mesmo. Muito escrota, velho. E no final dessa edição a gente tem a maior revelação de toda a história, que a porra do moleque era filho do General Zod com a Ursa. Agora, se o Mon-El não morreu na Zona Fantasma, porque o organismo dele, né, parou de funcionar, porque lá o tempo para, como é que caralho o moleque foi cultivado 9 meses numa barriga? Caraca, é mesmo, né? Como que pode isso? Como que pode isso? Como que pode, né? Como é que pode isso, cara? Às vezes o cara quer colocar um bagulho inteligente e acaba deixando uns errinhos aí, né? Não, não tem erro não, Jack. Não, ele quis ser engraçaralho ao mesmo tempo. Não? Tem explicação pra isso, não tem? Não, não que eu saiba. Ah, que droga. Ah, então foi um erro mesmo, cara. Nós desafiamos o ouvinte do Como Que Pode a desvendar esse mistério. Se você desvendar esse mistério até 24 horas após o lançamento deste podcast... Você pode ler o seu e-mail na leitura de e-mail. Mandou um e-mail de voz cantando a musiquinha do Pista de Bug. E ganhará um pênis postiço. Isso, tamanho 30 centímetros, preto, com chantilly dentro. O que você tomou, cara? A gente tem mais um interlúdio agora na história, com a história que nós falamos na abertura do Dwayne McDuff, com os traços do Renato Guedes, brasileiro. Renato Guedes é o cara. Ele é o cara, mas ele é um filho da p***. Renato, se você estiver ouvindo isso, eu odeio você. Ah, que isso, o traço dele é muito foda. O trabalho dele é muito foda, como pessoa ele é um cara. Ah, tá. Ele vai nas convenções americanas, tipo, rolou a New York Comic Con semana passada. Então a DC, né, paga tudo pra ele ficar lá, dá autógrafo, essa porra toda. E o cara, ele é cuzão pra dar autógrafo, velho. Ele é estrelinha. A galera chega pra tirar foto e ele é cheio das noias de tirar foto e ficar perto dos outros, sabe? Ah, manda logo ele tomar no c... Vai embora. É fresco, é viado. Agora me diz, quem te falou isso? Deu o fim. Não foi, infelizmente, não posso revelar essa fonte. Ah, tá. É alguém de dentro da DC Comics que tem contato comigo, eu não posso dizer quem é. Brainiac. It's time to log off. Dwayne McDuff e Renato Guedes aqui contam uma história que não tem um lugar exato na cronologia. Ela serve mais pra mostrar a relação de pai e filho entre o Jonathan Kent e o Clark. O Clark pela primeira vez leva o pai dele pra fora do planeta, numa nave, pra ver o espaço, ver o Superman em ação enfrentando vilões bizarros. Eu vou citar aqui a mesma coisa que eu coloquei no meu especial do Eduardo Nazi. Eduardo, se vocês estiverem ouvindo, um abraço pra você. O Eduardo Nazi do Universo HQ. É o Universo HQ, que a gente tem que admitir, o maior site de quadrinhos do Brasil. Com certeza. Opa. É, o Delfim está lá, Delfim, você é um bigodudo safado. E viado. Pô, eu sou amigo do Ramone, sabe? É mesmo? Você troca ideia com o Ramone? Uhum. Da hora. Então vamos lá parafrasear o Sr. Eduardo Nazi. E ele disse que o mérito do roteirista, porém, precisa ser dividido com o artista. Guedes está em plena forma fazendo um trabalho realmente admirável. Não é só seu traço delicado que funciona, mas também sua colorização bonita, diferente de tons chapados e grosseiros de boa parte da revista super-heróis americana. Realmente o trabalho artístico dessa edição é muito bonito. Fortaleza Solidão tem uma retratação fantástica aqui. Ela é bastante incrível, assim. Eu gostei das cores, da maneira que ela foi desenhada. Agora, esse não é um capítulo dispensável, assim. É uma história excelente, tanto que eu dei uma nota 9 pra ela. Uma história muito boa. Mas, pro que diz respeito ao que significa Superman, Last Son, o último filho, quem não leu também não vai estar perdendo nada demais, né? A gente tem que ser sincero. Mas a arte dele, assim, é muito boa. É muito bonito. Que é legal, cara. Que ele mostra assim, que o nego explicar, ele levou o pai dele pro espaço, e daí? Daí é que assim, uma coisa que é muito questionada desde sempre é que o Jonathan tem meio que assim, espaço de inveja. Nem inveja, sabe? De que assim, ele sempre quis voar. Exatamente. E o filho, para agradar o pai, ele faz o pai ter a mesma sensação, levando o pai pro espaço. Exatamente. Como eu disse, é uma história de pai e filho, né? Pra quem gosta desse tipo de, né, de explorar melhor a relação dos personagens e tal, é um prato cheio. Muito bonito personal. Então a gente segue pra parte seguinte, né? Estamos aí na reta final. Na reta final da história. Action Comics 851, Superman 68 no Brasil. Sendo que essa capa é uma capa em 3D. Isso, essa é uma capa em 3D. Olha, rapaz, eu não sabia disso. Eu achava, é por isso então que elas tinham alguma coisa. Acho que era pra ser todas e só essa saiu em 3D no nosso tipo. É verdade. Olha, a capa é bonita, cara. Agora você me surpreendeu, senhor. Viu? Senhor Diego. Eu falei que as capas tinham alguma porra a ver. Não sou tão burro assim. Tudo bem, não sou o cara, minha esposa. Capa com um efeito de Tazo, né? Aquele fakezinho de Tazo. Isso, efeito de Tazo, cara. Você, cara, joga 3D, a revista no cara que você 3D, não gosta. 3D, 3D em qualquer lugar do universo. Não tem essa estrela de efeito de Tazo. 3D é 3D. E eu gostaria de fazer um comentário aqui. Eu quero ver como a Panini vai lançar Superman Beyond 3D aqui no Brasil. Ah, com óculos, igual ao original. Eu quero só ver se a Panini vai fazer isso. Porque se eles são os filhos da puta. Ou então vai tirar o 3D do nome e vai lançar normal. Né? Pois é o que eu acredito. Ah, isso é muita sacanagem, cara. É o que eu acredito. Mas, né, esperamos que não. Eu acredito que o Levi faça um trabalho muito bom. Todos esperamos. Inclusive, pra quem não sabe, o Watchmen, edição definitiva, está em pré-venda no Submarino. Exato. R$99. R$95. Não, não faz divulgação no Submarino, não, porque a gente não tem link do Submarino. Tem, cara. Então. Coloca, porra. É tão fácil, não dá nem graça. Então deixa eu botar. Então tá, o link tá aí embaixo. O nosso link do Submarino tá aí embaixo. É isso aí. Cliquem, compre a edição definitiva do Watchmen. E deem dinheirinho para o Comic Pod sobreviver. Nós precisamos de vocês, meus queridos. 21 centavos por clique. E evite que a dona Vera participe do programa. Pô, se eu falar isso, o nego não vai clicar nunca. É verdade, Dona Vera é nosso mascote, nosso ícone. Vocês conhecem alguém que desenha? Que desenha legal, assim? A gente tá procurando assim? Isso faz tempo. Pô, eu até desenho, só que o mexicano não funciona de jeito. Se vocês encontrarem alguém, por favor, peçam para fazer uma caricatura da Dona Vera para a gente colocar no logotipo do site. Colocar no footer, né? Ia ser belezinha. Estamos entrando na reta final dessa maravilhosa saga, neste maravilhoso podcast. Você se lembra de Mor-El, aquele personagem que nós falamos há poucos minutos atrás? Mon-El, aquele que ficou preso na Zona Fantasma pra salvar a vida do Superman, ele consegue ajudar o Superman mais uma vez, dessa vez de dentro da própria Zona Fantasma, ou quase isso. O Superman sabe de uma forma de retirar as pessoas da Zona Fantasma, só que, obviamente, que pro Mon-El, que tava lá pra conseguir sobreviver, isso é um risco de vida, mas ele prefere correr esse risco voltando pra Terra com a doença do chumbo avançando nele pra poder ajudar o Superman a enfrentar o General Zod. General Zod que, né, como eu havia dito, apertou o foda-se e, cara, ele liberou uma penca de prisioneiros kryptonianos na Terra. Saiu anarquizando Metrópolis e que se foda o resto. Exatamente, virou uma putaria Metrópolis. Vamos se vingar agora, né, cara? Ficamos naquele lugar escroto, não, agora vamos sair quebrando. Vamos se vingar, é foda. Vamos se vingar. Então, Superman, numa situação de crise, o único kryptoniano poderoso da Terra tendo que enfrentar uma horda de kryptonianos. Como a gente bem sabe, situações de crise requerem medidas catastróficas ou drásticas. Ele se une ao Lex Luthor, que obviamente, como a gente já disse, já estava precavido contra uma coalizão de super-humanos kryptonianos. O Lex Luthor aceita participar dessa batalha ao lado do Superman, obviamente nos conformes dele e com os interesses próprios que o Superman não precisa saber, né, claro. E ele escala a sua liga de vilões, contendo ele próprio, o Bizarro, o Metallo e o Parasita, todos a trabalho. E o Metallo carregado com todas as kryptonitas. Exatamente, o Metallo carregado com todas as kryptonitas e Bizarro e Parasita também com foda-se ligado, cara. Mas chegar chutando bunda é legal. Exatamente. E chegamos ao maravilhoso final dessa maravilhosa saga, nesse maravilhoso podcast. Entenda maravilhoso, entenda como quiser, né? Mas é maravilhoso. É hora da porradaria, é a hora de ver o bicho pegar fogo. E esse é o capítulo para que todos estavam esperando. Superman, Último Filho, capítulo final com o dobro de páginas. Uma arte, infelizmente, um pouco corrida do Kubert, que acabou, com todos esses atrasos, acabou precisando acelerar o máximo que ele puder. FPS. Dá pra perceber que alguns cenários de fundo não tem tantos detalhes como no começo da saga, por exemplo, mas isso mesmo assim não tirou o brilho da história, do capítulo final excelente, um desfecho excelente pro Superman. Eles conseguem sim batalhar contra os kryptonianos. Nas costas do Superman, o Metalo e o Parasita matam muitos kryptonianos usando a kryptonita dourada, que faz isso, com, né, que eles tenham conhecimento do Superman, né? Eles usam poder letal. Faz com que eles perdessem os poderes enquanto estavam voando e, né, caíram, se estraçalharam no chão. Se fuder. Muitos kryptonianos morreram. O Luthor ligou foda-se também, né? Não, o Luthor enlouqueceu, né, cara? Ele voltou a ser o cientista maluco dos anos 60 mesmo. Esse é o Luthor legal. Esse é o Luthor maneiro. Cientista maluco. Exatamente. Então, a gente não vai mais dar tantos detalhes do que foi a batalha. Vale a pena dar uma olhada. É muito cinematográfico esse último capítulo. É fantástico. Então, é claro que a gente não vai estragar a surpresa em ninguém, a não ser contando o que acontece, qual é o destino do último filho, porque ele é o último filho. Sonho o gongo do spoiler. Pra quem não leu, batizado Christopher Kent, que obviamente é uma homenagem dos roteiristas a Christopher Reeve, falecido, grande super-homem. Em certos momentos, desenhos lembram ele mesmo, né? Bastante, mas pra quem tá acompanhando o Super-Homem agora na Panini, tá vendo que o desenho do Gary Frank é o retrato do Christopher Reeve, cara. É fantástico. E em certos momentos, Tom Ely, de Smallville. Também, é verdade. Ele pegou várias influências pop aí pra não deixar ninguém sem referência, né? Isso foi bacana. A parte que tá escolhendo o nome dele é meio. Pra mim, falar uma piada. Assim, né, que tá o Super-Homem à luz e ele caminhando assim, aí o Superman fala assim, nós temos que escolher um nome pra ele, e ele grita assim, Superman, aí o carinha da carrocinha de cachorro quente olha assim pra ele, aí o Clark fala, não tão alto. Pode crer, é verdade, é difícil conter uma criança, né, cara, quando ela sabe demais. Que maldade, coitado do moleque, ele tá empolgado falando da saga aí, cara. Deixa ele falar, pô. Então vamos lá, Christopher Kent, qual é o destino dele? Rufus Tambores. Christopher Kent é obrigado a se sacrificar voltando para a Zona Fantasma. O moleque volta com os pais para a prisão para poder deixar o Metrópolis e, consequentemente, a Terra livre da ameaça deles. Porque, no fim das contas, toda essa ameaça do Zod e da Ursa também tinha um pouco de amor paternal. Eles queriam o filho deles de volta. É, mas meio que assim, tipo, assim, foi planejado. Foi desculpinha. Foi desculpinha esfarrapada também. Ah, tem o nosso filho e a gente vai meter porrada. Que se foda. Agora, no fim das contas, né, no final deu caguetão, né? Quiseram ficar com o moleque de volta, mas também serviu pra fazer um negócio com o Super-Homem, né? Tipo, ó, a gente não te fode, mas você fica sem a criança. É. O que você poderia ensinar pra ela, você jamais vai ter chance. E ele fica malzão. Ele fica malzão, é verdade. Então, crianças, senhoras e senhores, nem sempre o Super-Homem, o escoteiro da vez, tem um final feliz em sua história. Olha que interessante. E nesse caso aí, ele tomou no c... Legal, hein? Ele tomou no c... Legal, cara. Ele arrumou rolo com os militares, porque sequestrou a porra da criança. E no final não ficou. Teve metade da cidade destruída e ainda ficou sem a criança, né, cara? Esse fudeu, né? Esse fudeu legal, né? Fudeu. Esse não foi preso porque ele é Superman, né, cara? É verdade, né, cara? O cara destrói, porra, a cidade inteira. E ainda sequestra uma criança, porra. Ainda sequestra uma criança. No mínimo 15 anos. Então é isso aí, crianças. Leiam. Superman é o último filho. É uma saga excelente. Esse é o primeiro plano do que o Geoff Johns tem feito com o Super-Homem nos últimos meses aí, ou até nos últimos anos, se a gente for comentar o que ele vem fazendo lá nos Estados Unidos desde 2006. Preparem-se, pra quem não tá lendo, preparem-se pra ler uma mitologia até mais rica do que a dos próprios Lanternas Verdes. Os arcos do Geoff Johns são muito bons. Seguido desse do último filho, a gente tem o do Bizarro, né? Se não me engano. Vem do Bizarro, vem da Legião. Isso, vem da Legião, que está saindo agora no Brasil. Isso, vem da Legião, vem do Brainiac e o de New Krypton. Isso. Em que edição mesmo terminou o Superman Last Sun? Last Sun terminou em Action Comics Anual 11 e Superman 69. No Brasil vai de Superman 64 até 69. Exatamente, sem pular nenhum número. Uma coisa bacana. Mas não acabou ainda no Brasil? Já faz tempo. Não, faz tempo, já, faz tempo. Já, já tá no 70 e pouco. Superman está no 75 atualmente. Coisa muito bacana dessa edição Superman 69 que ela fecha essa saga do último filho e também fecha uma outra saga do Kurt Busiek, Camelot Falls, ou A Queda de Camelot. Sei qual é. Que é uma saga longa, ela é difícil de ser lida porque ela é bem detalhada. E que eu lembro, eu não gostei, se não me engano. Ah, se for lida de uma vez só, eu acho que você acaba gostando, cara. É o tipo de história que ler quebrada é complicado. Uhum. Se eu não me engano, eu realmente não tinha gostado dela, acho que foi isso mesmo, não gostei dela. Aí eu via ela assim, eu pulava já. Você é maldoso. Eu não gosto, não sei. É justo, é justo. Então é isso, Dico. Quer comentar alguma coisa sobre a saga? Então, pessoal, acho que leitura é obrigatória. E se você começar a ler a revista do Superman por causa dessa saga, continua comprando ela, que logo depois vem outras sagas excelentes, que, como eu falei, se mantém até hoje nos Estados Unidos. Então é muita coisa ainda que vai vir pela frente que é digna de leitura boa. Sim. E quem sabe lá ainda seja facilmente encontrado em sebo, por enquanto, né? É bem provável. Vocês podem encontrar aí nas comic shops da internet. Não é uma minissérie difícil de encontrar. Os números são até recentes aqui no Brasil, então não vai dar muito trabalho, não. É. O que mais que a gente pode falar? Bom, Geoff Johns, a gente já falou bastante dele no outro podcast, um pouquinho nesse. Ele tá carregando muito da DC Comics nas costas. Superman tá sobre a batuta dele até agora nos Estados Unidos. E isso significa que a gente vai ter Geoff Johns e Superman aqui no Brasil até 2010, pelo menos. Uhul! Então podem esperar um material muito bom. Eu já li Brainiac, que é o próximo arco que vem depois da Legião. Cara, eu chorei no final, cara. Cara, o final é lindo, cara. Cara, te falar que eu achei Brainiac dessas seguidas a mais fraca. Por quê, cara? Não é ruim, mas tipo, entre elas a mais fraca. Ô, louco, velho. Só que menos eu gostei, sério. Nossa, velho. O final foi muito foda, cara. Não, esse nosso foi nesse peito. Nossa. Nossa. É igual a cobra celeste. Nossa. It's time to log off. Então, a gente fica por aqui, né? Uhum. Qualquer coisa, se vocês gostaram, odiaram, amaram... Vão pro inferno. Não, agora falando sério. A saga é muito boa. Não é a melhor história do Superman, mas com certeza entra num top 5 aí. É muito boa mesmo. O que a gente pode falar aí demais sobre a significância dela é que trouxe uma pessoa que não estava acostumada com o universo de quadrinhos, que é o Richard Donner, para escrever o Superman. O Richard Donner que teve as suas limitações quando fez o primeiro filme, até por ser o primeiro filme real de super-herói, o primeiro filme grande de super-herói nos cinemas. Ele tateou muito para fazer o melhor que ele pudesse, né? E ele teve a chance aí, escrevendo esses quadrinhos junto com o Jones, ele teve a chance de ter toda a liberdade possível, assim. A história atrasou, isso prejudicou muita gente, principalmente lá fora. Desenhos acabaram mal feitos na última edição, mas a história é realmente muito boa. Dá pra perceber a dedicação que eles tiveram em construir a mitologia, porque a história tem um começo, meio e fim. Não precisa saber nada do Superman antes, não precisa saber nada depois. Isso que tem um grande valor, assim, porque hoje a gente tá acostumado com revista mensal, você tem que ficar comprando essa porra todo mês, porque continua no mês que vem e vai acontecer não sei o que, que vai refletir no arco da puta que pariu do Batman. Daqui a 6 meses. E é um saco, você fica preso a esse tipo de coisa. O Jones tem feito arcos fechados entre si. Se você gostou desse, pode ler o próximo, você vai gostar. Se não gostar, não precisa comprar mais, não vai sair perdendo, você já leu o que precisava. Se você não gostar, você é um fracassado. E principalmente, né, cara, a DC Comics tá assinando um atestado de que ela tá voltando à Era de Prata. É fato, é real. É, eles assinaram que a Era de Prata está de volta. It's time to log off. Considerações finais? Ah, cara, é isso, né? Eu espero que esses bons trabalhos continuem sendo bem feitos. É importante manter uma boa linha de revistas mensais. Ainda mais pra um personagem tão antigo assim. Ele precisa desse tipo de sangue novo, de injetar um sangue novo nele. Porque senão fica desgastado demais, né, cara? A gente teve aí o exemplo nos anos 90 que, porra, inventaram de matar o Super-Homem e trazer 4 de volta. Vá pro inferno, né, cara? Pô, vai se f***, né, meu? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Até a próxima. Alô. Abraço. Está valendo! Vamos embora. Olha o cachimbo. Vamos embora. Meus putas, bebê. Levanta. Vamos começar logo isso. Ô, Kajima. Vou começar, porra. Kajima. Tá encontrando mais. Faz a abertura aí, vamos embora. Não vai ter aquele comecinho, não? Não, ninguém tá bem humorado pra isso. É. Eu só quero fazer essa gravação. Eu tô com sono, vamos começar essa porra. Eu também. Boa sábado, pessoal. Estamos começando com o episódio número 9. Não, pô, bota animação na voz, pelo menos finge. Não precisa parecer que você tá morrendo. É. Só eu que tô morrendo dessa porra, não tu. Nossa, pessoal, essas coisas, mas como que pode? Tá pegando ar.